343, chame a torre 186, até o meu pouso. 186, grato. Então, Oscar Hotel Kilo. Não escuta? E seu chamado para decolagem? Torre de Gol 643. 643, chame visual, cheque trem, livre pouso na 10, levanta de 1 2 0 graus com 8 9. Na visual com o campo, baixar travado, Gol 643. O Oscar Hotel Kilo é transporte de enfermo? É, isso foi apresentado no plano, comandante? Ok, obrigada. Salvador, muito boa noite, Gol 1906. Boa noite, Gol 1906, identifique, autorizada para outro ITAP, desça para 2.000 pés, o ajuste no 08. Para o ITAP, com 1018, descendo para 10.000 pés. 2.000 pés, Gol 1906. Confirmo. Gol no 7 no 4. Gol no 7 no 4, chame a torre 18.6, tomou pouso. 18.6, Gol no 7 no 4. Salvador, Gol no 7 no 4. 7 no 4, boa noite, continue a prestação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Gol no 7 no 4. Controle o Gol 1906, respeitando os desvios aí à esquerda da pra ITAP, para 040, aproximadamente é umas 15 milhas. Está livre de desvio. 1906. No 4, cheque trem, livre pouso na 10, 120 graus com 7 nós. Trem baixo travado, livre pouso na 10, Gol no 7 ou no 4. Salvador, acho que tá atrasando 5-2, tente dar brava, autorização, Matheus. Dado visual com a 10-6258. Oxanai 6258, chame a torre 18-6, eu vou pouso. 26, obrigado. 5506, transponder, 120, decimal 8, controle. 330 Maceió, decola 90, pulo Caracaju, curva na esquerda após decolagem, transponder 5506, contorno 208, tanto 312. Protegimento correto, chama para o puxo no 10. No 7 no 4 da Gol. No solo agora 5-7, livre à direita, prossegue Alfa Juliette pro 2. Direita, Alfa Juliette pro 2. Gol no 7 no 4. Salvador, boa noite. 6258 Oxané, 6 milha Bisterno, baixado travado visual. 6258, boa noite. Continua a aproximação, aguardando ficar livre. Aguarda, 6258. É 258, tem livre pouso na 10, o vento de 120 graus com 7 nós. 120 com 7, livre pouso, obrigado. Até aquilo na escuta? Até a Papá, reporta para ingressar na 7. Na 6258, no solo agora é 01, no livre à direita, prossegue Alfa Juliette pro 11. Alfa Juliette pro 11, obrigado, 6258. Aquilo ali mantém 1-7. Jogou 1-6-0-1, só confirma, está autorizado? Autorizado. Informe no localizador, gol 1-6-0-1. 1-6-0-1, gente. Localizador, João 606. O meio é completo, afinal, chame a torre. Confere? Chame a torre 118, decimal 6, tem bom pouso. 18,6, boa noite. 08, vai ficar tranquilo. Patrão Salvador, vai ficar tranquilo. Papatango, Oscar, tranquilo. Contato radar, saída Leda, suba para 220. 220, pode ir para Leda, Oscar, tranquilo? Autorizado, para de Leda. Direto Leda, tranquilo. Salvador, muito boa noite, jogou 1-6-0-6, na final estabilizado, embaixo travado. 1-6-0-6, boa noite, livre pouso na 10, ventadina 30 graus com 7-9. Livre pouso na 10, 1-6-0-6. contato em coordenação com o centro de Recife, é possível já voar direto a Arubi? Sem encurtar o nosso tempo para o transporte de enfermo? Eu vou em coordenação, Oscar Hotel Kilo. Hotel Kilo. Roda do TAM 3152, puxa o estacionamento no 10. 3152 autorizado, puxa o estacionamento, chama táxi. Estacionamento da TAM 3152. Salvadoro, Xanam 6258. Prossiga. Gentileza, pedir para o pessoal operador de finger da posição 11. Afirma, só um minuto. Obrigado. Oscar Hotel Kilo está autorizado a proa de Ilhéus. Proa de Ilhéus, Oscar Hotel Kilo. Meia 06 no solo 09, livra à direita, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, pelo menos 06. Controle de Salvador, boa noite. Da 3891, informação Bravo, cruzando 210 para o 160. Boa noite, da 3891, identifique, chegada bom, filhos para 4 mil pés. O ajuste 1018. 1018, na ponte, desce até 4 mil pés. Patrulha Salvador, boa noite, Azul 4062, passando na 557 da Bravo. Boa noite, Azul 4062, identifique, chega da Mari e desça para o 050. Descendo para o 050, gente, 4062. Salvador, ligou no 606, está próximo a Juliette. Ingressa via Juliette para o 5, no 606. Juliette para o 5, no 606, gente. Paralelo da 3152, para o táxi 170 a bordo, alterna Aracaju, autonomia de 2 horas e 30 minutos. Prossegue via pátio, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Tá 3152. Índia e Alfa, reporta, pode esperar pronto, 3152. Salvador, boa noite, seu gente, que foi terminado sem abraço. City Web 5899, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. 060 na Mari, 5899. Outro 062, está autorizado a final do procedimento ILS, desça para 2000 pés, informe no localizador. 1018 no ajuste. Ajustado 1018, está descendo para 2000 pés, forma de sobrevivência, caderno 2. Salvador da 3152, aproximando o ponto de espera no zero, pronto, levar. 3152, Alin, decola pista 10, venta de 120 graus com 629. Alin, decola da 10, o TAM 3152. Torre Salvador, bom dia, gol no 805. Gol no 805 para Natal, bom dia, pronto, cópia. Tá pronto, prossiga. Autorizado Natal 370, decola da 10, sai da Pucas de Bar, após decolagem curva esquerda. 5503 é o transponder, 120 decimal 8 controle. 370 aprovado, decola no zero, curva esquerda na FUCA, transição ZPAR. O transponder 5503, o controle 120 decimal 8, gol 1805. Cortejamento correto, chama-se puxa no meia dúzia. No avião pode voar duna da presente? Você precisa chegar no número 2 na aproximação da 3891. Papango Oscar, Hotel Kilo, chame-se. Centro Recife, frequência 1251 e alternado 133 decimal 25. No avião pode voar duna da presente? 3891, não desça para 2 mil pés, é o número 2 na aproximação, mantém o perfil da chegada, o ajuste no 0 no 8, informe estabilizado na final. Obrigado. 2 mil pés, informará. Objeto 589.